devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, 9:08 e muito bom dia a todos e a todas. Ora, estou cá mais uma vez na vossa presença para mais uma emissão com as manhãs românticas. E vocês estão então com, na presença de Lourenço. E vamos estar cá então das 9 até ao meio-dia com muita, muita bela música com as nossas manhãs românticas. E ora então, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho, para quem está de férias, umas ótimas férias, e para quem vai para baixo ou que vai passar o Natal, um ótimo Natal e uma ótima viagem que eu desejo a todo mundo. E então vimos de ouvir o Roupa Nova, Volta Para Mim, e vamos continuar as nossas músicas com Zezé de Amaro, a Lúcia, Você Vai Ver. Você Vocês estão na escuta de Zezé Di Camargo e Lúcia, Você Vai Ficar. E vocês estão na escuta das Manhãs Românticas. E quanto tempo estamos melhor, estamos com 7 graus, a 12 durante o dia, mas o tempo está coberto com nuvens e riscos de chuva. Então, uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado. E continuamos com o nosso Roupa Nova, linda demais. Ah, é muito, muito linda demais. Linda, só você me fascina. Mas me defende. dia que ela traz, vejo os olhos sempre a paz que ela tem para nos oferecer. Sente a energia que ela traz, vejo os olhos sempre a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Eu só sou eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Tu és a minha lua, eu só. Os olhos brilham tanto esta noite, iluminam o nosso quarto por inteiro. Venho dormir no meu peito e suspirar, vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Venho dormir no meu peito e suspirar, vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol sou eu. Eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Eu só sou eu. Tu és a minha lua. Eu só sou eu. 9:21 e estamos à escuta de José Mara, Lua, Tu e Eu. E assim ficaremos com Sandra Helena. Então espero que vocês estejam todos aí desse lado com muita, muita saúde e uma ótima manhã e boa escuta na Rádio Arco-Ciel 96.2. horas e 25 minutos e estamos à escuta então de Sandra Helena. E então e a seguir vamos ficar com Tony Carreira, Recomeçar a Minha Lisboa. Então somos o 20 de dezembro de 2022, hoje somos terça-feira, estamos a 5 dias do Natal. Então para todos um ótimo Natal e boas festas e muita saúde e paz que a gente precisa. Então, até já. Ora, 9 horas e 29 minutos e vimos de ouvir o Tony Carreira Recomeçar a Minha Lisboa. Então eu vou passar uma curta página do pub e a seguir viraremos com as nossas músicas e a emissão As Manhãs Românticas. Então, até já. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Oh,

qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Vimos de ouvir Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E como vocês sabem, façam como esta senhora, que a gente faz a emissão, mas fazemos ao nosso gosto. Mas se você tiver um gosto de pedir uma canção, vocês não hesitem, só telefone ao 02-38-43-48-00 e estaremos cá para lhe passarem a música que você prefere ouvir ou dedicar a alguma pessoa, ou ao seu marido, ou ao seu cupão, ou ao seu, não importa de que de, seja para quem for. Então temos aqui mais uma dedicatória que é da parte de Arthur, de Châteauneuf-sur-Loire, que pede ele uma canção para a sua prima Lúcia Teixeira e para toda a sua família, para todos os colegas que o conhecem, e desejo um ótimo Natal a todo mundo. Então vou passar aqui esta bela canção que tem por título Marco Paulo Morena Morenita. Lábios de romã, sorriso aberto ao sol da manhã. Lá vai cantando por entre os trigais, com cigarras e pardais. Blusa de linho para se enfeitar e rosmarinho para se perfumar. Olhos mais verdes que o campo que é seu, foi no campo que ela nasceu. Cada dia tu estás sempre.

Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. abraço especial aos meus amigos DJ Henrique, Ed Franklin, Agnaldo e Paulinho Legal, que me deram a maior força nesse trabalho. Que saudade tenho de ti, Portugal. Ai, que saudade.

Ora, 10 horas e 44 minutos e vimos de ouvir o Tony Carreira. E então vamos continuar com a nossa missão. E tenho aqui uma música que eu vou passar, que é para o Seu Fernando, para o Seu Fernando Monteiro da Argone, e também para o seu cunhado e para a sua cunhada, para a irmã, não sei, mas para a família dele, que veio cá de Portugal para passarem o Natal com eles. Então eu vou passar aqui uma musicazinha, O Timanel, O Timaria, do Miguel da Concertina, e que desejo um ótimo dia para eles todos e que passem aqui as umas fériasinhas e boas. Então vamos escutar esta linda música. Feira faziam sua rotina, o alarme preparado para depois acordar. Ninguém ia para o trabalho sem a padaria passar. Ó Timaré, ó Timaria, pãozinho tão gostoso era o que eu mais queria. Ó Timaré, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timaré, ó Timaria, pãozinho tão gostoso o que eu mais queria. Ó Timanel, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Tão gostoso era o que eu mais queria. Ó Timaré, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timaré, ó Timaria, pãozinho tão gostoso era o que eu mais queria. Ó Timaré, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Thank you. ensinou um adeus de carinho. O mundo parou. Doces crianças, todos vão lembrar quem lhes dava esperança, forças para lutar. Vestidos e joias, tudo ofereceu. Princesa do povo, tão cedo morreu. Amor e simplicidade, era esse o seu bondão. Só brincava a humanidade dentro do seu coração. Sua fama aproveitou para mostrar mágoas e dano. Aos políticos mostrou como era um desumano. Um lenço branquinho o mundo assinou com adeus de carinho. O mundo parou. Nossas crianças, todos vão lembrar quem lhes dava esperança, forças para lutar. Vestidos e joias, tudo ofereceu. Tão treino de meninas, ela fez sua ida e o mundo percorreu para ajudar os da Cida. Mulher, força e coragem, trouxe sempre algo de novo. Deixo esta mensagem à princesa do povo. Um lenço branquinho o mundo assinou com adeus de carinho. O mundo parou. Nossas crianças, todos vão lembrar quem estava esperança, forças para lutar. Vestidos e joias, tudo ofereceu. Princesa do povo, tão cedo morreu. Um lenço branquinho o mundo assinou com adeus de carinho. O mundo parou. Nossas crianças, todos vão lembrar quem lhes dava esperança, forças para lutar. Vestidos e joias, tudo ofereceu. Princesa do povo, tão cedo morreu.

Ora, 11 horas e 5 minutos e vocês vêm de escutar uma página de pub e então vamos continuar com as nossas meias românticas e temos apenas uma hora e estamos a entrar na nossa última hora e vamos então escutar com lindas músicas, as melhores músicas românticas. E vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Sorriso foi embora, tentando encontrar o céu. Volta pra mim, venha ter de perto a minha vida. Eu já nem sei o que fazer de noites mal dormidas. Sorriso foi embora, tentando encontrar o céu. Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida. Eu já nem sei o que vai ser de noites mal dormidas.

Tratando como un cão. Mal pra Ora, 11 horas e 38 minutos e vimos de ouvir o Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava. E então eu vou passar aqui mais uma dedicatória, mais uma música que tem por título Vá com Deus. E esta canção é para todas as pessoas que viajam, que vão passar o seu Natal a Portugal e que venham de Portugal aqui também passarem o Natal com muitas famílias e que vão lá abaixo. E então, eles que vá com Deus e que passe um ótimo Natal, que é o que eu desejo. E vamos ouvir esta bonita canção. Se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Deus, e tento subir por mim, amor. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vá com Deus, vá com Deus. Se o amor ainda está aqui. Para vivermos lado a lado, vá com Deus. Você nada entendia que tudo que esperava não só nós mais sorrimos o meu eu. Vá com Deus, se o amor ainda está aqui. Vá com Deus. Para vivermos lado a lado, vá com Deus. all the time. Nos braços de nós dois, a ser um só. Você não entendia que tudo que esperava, não só nas mais sublimes, o meu eu. Vai com Deus. Seu amor ainda está aqui. Vai com Deus. E tente subir por mim. Amor meu. Amor meu. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vai com Deus. Vá com Deus. Seu amor ainda está aqui. Vá com Deus. E tente subir por mim. Amor meu. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vá com Deus. Ora, e vimos de escutar então um Bá com Deus para todas as pessoas que vão para baixo de viagem para passar o seu Natal, e para quem vem para cima também para passar o Natal com as famílias. E então aí vamos continuar com as nossas músicas, e estamos a um quarto de hora do meio-dia e um quarto de hora do fim da nossa emissão, as Manhãs Românticas. Então, e como estamos, hoje somos o dia 20 de dezembro, estamos a 5 dias de Natal, vamos então ouvir uma cançãozinha do Natal, e também passarei sexta-feira, se Deus quiser, que eu estarei cá com muito gosto e prazer na sexta-feira para fazer a minha missão com o fim de semana à porta. Então, vamos escutar Bom Natal e Feliz Natal. Nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe. Que ninguém é triste, e no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. See you.

só teu. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Horas e 56 minutos, e então vamos ficar com Roberto Carlos. Você é a minha, você é minha, com Roberto Carlos. E é com esta linda canção que eu vou acabar a minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas. E então encontraremos cá sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão com o fim de semana à porta. Então até lá, vocês cubram-se bem, façam cuidado que vai estar tempo de chuva hoje e amanhã, e quinta-feira virará o tempo bom. Quinta-feira normalmente dará um dia bom de sol. Então até lá, vocês cuidam-se bem, e muito obrigado a todos que estiveram à escuta da minha missão desta manhã, e uma continuação de boas festas de Natal. Você doce favo de mel, me adoça a boca, me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce favo de mel, me adoça a boca, me faz sentir no céu. Gosto tanto do seu jeito de tirar as meias sem correr o fio. Gosto de puxar seus cílios, de beijar os ombros, ver seu alívio. Quando você me abraça, fico enlouquecido com o seu perfume. Gosto quando você diz que é minha, porque isso acalma o meu ciúme. Eu não resisto, amo você. Você é meu doce fardo de mel, me adoça a boca, me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce fardo de mel, me adoça a boca, me faz sentir no céu. Um ótimo dia a todos, uma boa fim de semana, e até sexta-feira, se Deus quiser. E daqui a pouco vou-vos deixar com o RTP Internacional para vocês ouvir também algumas informações lá de baixo. E quanto a mim, bom apetite, tudo bom, é o que eu desejo, muita saúde para vocês, e muito obrigado por escutarem a minha missão esta manhã, e muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram também. Então, um ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Me faz sentir.